João Maurice, Humberto Tozzi, Santana, Nelson Nerds, Shadows, Tom Jones, Demis Roussos, entre outros. Ever and ever, forever and ever you'll be. Sejam os pedidos. Tell me when will you be mine? Uma seleção de Rui Remix. Discos pedidos, os artistas de sempre. CD Discos Pedidos. A compilação que faltava à venda em todo o CD e iTunes. Vidisco. Já chegou o CD do Verão Total. A melhor música do melhor programa. As melhores músicas deste verão. CD do Verão Total. Já chegou o CD do Verão Total. Verão Total. A melhor música do melhor programa. Verão Total. Hoje vou fazer a despedida. As melhores músicas deste verão. Quero amar. CD do Verão Total à venda. O melhor disco de Kizomba. Este é o som que comanda as vossas emoções. Kizomba Mix 5. A compilação mais vendida em Portugal. Eu não sou a fera. Parece do Adrumi Martinho. Kizomba Mix 5. Tu és um erro que eu não me importo de cometer. O melhor da Kizomba num disco do momento. Mica Mendes, Nelson Freitas, Landry, Eva, Rapiva, Badocha, Messias Maricoa e muitos mais. Este é o som que comanda as vossas emoções. Preciso de ti para me amar. Kizomba Mix 5. Não aguento com teu toque. Quando agarras fico top. Mixed by DJ Manu Santos. Oh amor. Kizomba Mix 5. Disponível em CD, iTunes e Spotify. Vidisco. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Kier. 1 Randy. Seja bem-vindo ao mundo mágico da música portuguesa. Ladies and gentlemen, a partir de agora, você é o nosso convidado. Deus criou o homem, a música. E a oitava maravilha do mundo, o ensinou a dançar. DJ. DJ, fazendo a sua festa. Ah! Lusitanos. Rádio Open FM. Oh yeah! Oh yeah! 100%. 100%. 100%. Música portuguesa. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Rádio Open FM. 100% música portuguesa. Oh yeah! Oh yeah, Rádio Open FM, 100% música portuguesa. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Rádio Open FM. Rádio Open FM. Rádio Open FM. 100% música portuguesa. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Rádio Open FM. 100% música portuguesa. Oh yeah. É bom, é bom, é. Mas que bom, mas que bom. Ora, bonjour, bonjour. Bonjour a todos os auditores, a todos os amis français que nos escutam através da Rádio Panafiamano. Através de 7.9 ou por via internet ao www.radiopanafiam.fr. Bonjour a todos e merci por choisir la Rádio Panafiam por companhia. Merci a todos. Bom dia, meus amigos portugueses. Aqui estamos nós com a melhor música na vossa companhia Rádio Panafiam para vos desejar uns bons dias a todos. Portanto, bom dia Portugal, Espanha, França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Canadá, Bélgica, Holanda, para todos por aí para fora que nos escutam. Portanto, e se alguém, se me esqueci de algum, que nos telefone, que assim a gente já se lembra. Portanto, para nos chamarem ao 055-56-21-44 e do estrangeiro ao 0033-555-56-21-44. Muito obrigado a todos por nos escutar, por escolher a nossa rádio por companhia. Portanto, o bom dia a todos e vamos acordar muito devagarzinho. É verdade, vamos acordar devagarzinho. É sim, devagarzinho para as pessoas se rebeiarem. E não tens uma coisa a fazer hoje? Tenho a agradecer a Micael Franco Portuguesa pelo lindo dia que tivemos ontem e soareia. Foi mesmo mais. Mesmo impecável. Merci a todos os membros da Micael Franco Portuguesa, todos que fizeram parte da mesma. E ao Rancho Falcolórico. Os lusitanos, que também animaram bem aquela tarde de Michuí. Portanto, muitos beijinhos e abraços para todos. Muito obrigado. E não tens outra coisa a fazer? Ele que me liga. Não tens a fazer um aniversário que tinhas que... Ai, vamos então começar já com desejando um bom aniversário à senhora do nosso amigo Ernesto. Conhecido cigano talvez. O Aralho, o mero de Bobroia. Um abraço grande, Ernesto. E a esposa? Que tivesse passado um bom aniversário da tua esposa. E vamos lá então, porque vamos lá então começar. Porque eu sei que ela gosta muito do cantor que vai seguir. E também temos a dar já os bons dias a todos que já estão no chat. Seja Emma, Baltazar e companhia, por aí por fora. Alice Portoa e Holanda. Depois de tantos anos, nossa história teve um fim. Foi um amor sem planos, tinha que acabar assim. Foi um amor proibido, como tanta gente tem. Eu já tinha alguém. Eu já tinha alguém. Eu já tinha alguém. No fundo já esperava, um adeus tinha que ver.

A saudade dói demais, porque eu já não sou capaz de te poder esquecer. Amor, o que eu sinto por ti, o que eu contigo vivi, é tudo o que não esqueço. Se me queres e ainda queres voltar, se comigo queres ficar, se o teu amor eu mereço. Se o meu castigo é viver sem ti, por isso peço que voltes para mim. Vamos lá acordar, pessoal, vamos lá acordar. É tão difícil pensar que tudo acabou. Choro sozinho, perdido entre meus lençóis. Sempre pensei que era fácil estar longe de ti. De ti. Se tu soubesses o quanto eu te quero amar, dava toda a minha vida só para voltares. Por isso vem que eu preciso que cuides de mim. Se voltares, eu te farei feliz. Se me amares, eu volto a sorrir. Sem teu carinho vou morrer. Por isso vai para me salvar. Vem, que eu não consigo estar sem ti. Queria tanto ter-te aqui. Eu voltaria a sonhar com teu amor. Sem tua paixão, sem teu amor estou perdido. Bom, Júlia Fernanda da Carantanque, bom, Júlia Fernanda. Se tu voltasses para mim, voltava a viver. Faria tudo para nunca mais te perder. Por isso vem, meu amor, sinto falta de ti. Se voltares, eu te farei feliz. Se me amares, eu volto a sorrir. Vem, que eu não consigo te esquecer. Sem teu carinho vou morrer. Por isso vem para me salvar. Grande abraço ao Daniel Costa, que nos está a ouvir em direto da Suíça. teu amor. Com teu amor. Sedutor, olhando sem pudor. Quando me toca, eu fico louca, nem sei o que falar. Até me falta o ar. Mas agora tudo vai ser muito diferente. Vou beijá-lo e dizer-lhe que é meu para sempre. Vou ganhar coragem e contar-lhe deste amor. E dizer-lhe agora como estou. Louca, louca. Agora tudo vai ser muito diferente. Vou beijá-lo e dizer-lhe que é meu para sempre. Vou ganhar coragem e contar-lhe deste amor. E dizer-lhe agora como estou. Louca, louca. Louca, louca, estou louca por ti. Aí está louca por mim. Louca, louca. Faço tudo para te seduzir. Aí. Louca. Festas é na nossa Rádio Panafiama. Agora já não vejo mais festas é antes das férias. Mas tens aqui os vossos dois locutores e amigos que vos vão fazer companhia na, todos os domingos nas férias para alegrar aqueles que cá ficam. E Deus ajuda aqueles que vão. Dói, dói, dói, dói o meu coração. Dói, dói, dói, dói-me não quer parar. Dói, dói, dói, dói o teu coração. Dói, dói, dói, dói-te não quer parar. Dói, dói, dói, dói, dói o coração. Dói, dói, dói, dói-me não quer parar. Dói, dói, dói, dói o teu coração. Dói, dói, dói, dói-te não quer parar. Meus amis français, on y va danser. Elas querem muito amor, muito carinho. Vejam lá tudo o que lhes vou fazer. Elas gostam que as tratem com jeitinho. E por isso façam para as merecer. Não nos deixem de dar tudo o que elas querem. Mas não deixem que elas queiram tudo, tudo. Pois se elas se apaixonam outra vez, no coração ai dói, dói, dói. Dói, dói, dói, dói no meu coração. Dói, dói, dói, dói-me não quer parar. Dói, dói, dói, dói no teu coração. Dói, dói, dói, dói-te não quer parar. Dói, dói, dói, dói no meu coração. Dói, dói, dói, dói-me não quer parar. Dói, dói, dói, dói no teu coração. Dói, dói, dói, dói-te não quer parar. Dói, dói, dói, dói-me não quer parar. Dói, dói, dói, dói no teu coração. Dói, dói, dói, dói-te não quer parar. Dói, dói, dói, dói no meu coração. Dói, dói, dói, dói-me não quer parar. Dói, dói, dói, dói no teu coração. Dói, dói, dói, dói-te não quer parar. Dói, dói, dói. Alan Batista no Bote Starlight 2018. A vontade de viver Starlight. Ninguém segura a minha vontade de viver. Eu vou pedir-me divertir até poder. Eu vou te amar até morrer. Eu vou e tu estar com gente divertida, andar com quem gosta de mim. Quem gosta de mim? Eu vou curtir, me divertir até poder. Vou celebrar. amar até morrer. Agora vamos lá então começar com as nossas dedicatórias, desta vez para Niorte, seja para o meu sobrinho Rui Borges e sua esposa Madalena, e não esquecendo os seus filhinhos. Portanto, para vocês, uma linda canção de Tony Carreira, Sonhos do Menino. Beijinhos para aí para todos. Perdida na beira, em terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia a ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. O menino era eu, e hoje é cantar em cada canção. Trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje é cantar, não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantor, a vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar de novo a sonhar, faria o mesmo, eu podem crer. E aquele eu voltaria a ser. Eu voltaria a ser. E hoje é cantar em cada canção. Trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. Ei! E hoje é cantar, não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. E hoje é cantar em cada canção. Trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. Oi! E hoje é cantar, nem que se esqueceu aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Inversos conosco e direto. Hey! Vem fazer amor comigo. Música. Não consigo tirar da cabeça a lembrança daquele beijo. Só peço que não me esqueça. É tão forte este desejo. Nós temos que acertar, já não dá para esperar. Por a conversa em dia. Interessa quem mente. Vamos, mas é pra folia. Vem, vem, vem fazer amor comigo até o sol raiar. Vem, vem, vem fazer amor comigo. Eu quero sempre te amar. Vai, vai. É tão forte esta paixão. Vem, vem, vem fazer amor comigo. Dá-me o teu coração, teu coração. Saber que és minha mulher, teu corpo é meu. Baila, baila, baila, amor.

sei. O que é meu, ai, é só para mim. E não divido com ninguém. Mulher não é para dividir. E toda a vida gritarei. O que é meu, ai, é só para mim. Ué! Coucou à Benoît et à Jacqueline. Allez, ça là, je vais la dédicacer à Balthazar. Hein, frère Balthazar, olha. Olha, Clint. We'll be right back. de amor. Mas ela mordeu. Bom doutor Timestres três, que o meu namorado não quer. Quero eu. Bom doutor Timestres três, que eu tenho aqui em mente. Bom doutor Timestres três, estes três dentes da frente. Bom doutor Timestres três, estes três dentes da frente. Na ilha da Ponte Boca também eu. Apareceu-me uma miúda para lhe tratar da boca. E gritava e implorava, até parecia estar louca. Bom doutor Timestres três, e o meu namorado não quer. Bom quero eu. Timestres três, que eu tenho aqui em mente. Bom doutor Timestres três, estes três dentes da frente. Bom doutor Timestres três, estes três dentes da frente. No fim do trabalho feito, o doutor era bem macho. Apareceu lá o namorado, mandou tirar-nos de baixo. Foi isto que aconteceu, nunca mais ela mordeu. Doutor Timestres três, que o meu namorado não quer. Bom doutor Timestres três, quero eu. Tenho aqui em mente. Bom doutor Timestres três, estes três dentes da frente. Bom doutor Timestres três, eu também sou dentista. Bom doutor Timestres três, ponho dois aos homens e tiro três às mulheres. Bom doutor Timestres três, que eu tenho aqui em mente. Vou deixar-te louca, carinha laroca, carinha laroca. Com água na boca, carinha laroca, carinha laroca. Vais-me dar em troca, carinha laroca, carinha laroca. Está bem. Por eu perco o juízo, com o teu sorriso, com o teu sorriso. Fico a desmaiar, com o teu olhar, com o teu olhar. Cara de anjo só, de mim não tens dó, de mim não tens dó. Mas se um dia te entregas, já não me das negas, já não me das negas. Vou deixar-te louca, carinha laroca, carinha laroca. Com água na boca, carinha laroca, carinha laroca. Vais-me quero na-na-na, eu quero na-na-na. Menina, o enterramos, vamos lá, os dois pro na-na-na, os dois pro na-na-na. Eu quando só vou esperar por ti, imaginando como deve ser estarmos sozinhos, bem juntinhos, colaridos um ao outro. Ai, que bom! Desde o momento que te conheci, vivo um pensando, amor, deve ser tão bom passar a noite só os dois e eu depois da tua boca tirar o batom. Chega, chega cá, eu quero na-na-na, eu quero na-na-na. Menina linda, vamos, vamos lá, os dois pro na-na-na, os dois pro na-na-na. Será cedo? Diz que me adoras, que andas perdida, uma vez na vida, uma vez na vida. Diz que me queres uma vez na vida, uma vez na vida, uma vez na vida. Sei que não ligas ao amor que te dedico, por isso triste fico quando te vejo passar. O teu perfume é raça de sentido, tens um coração bandido que não sabe amar. Este desejo por ti foi quase louco, vou vivendo no sufoco, com medo de perder. Preciso do calor do teu abraço, descansar em teu regaço, esquecer este sofrer. Diz que me queres uma vez na vida, uma vez na vida, uma vez na vida. Ai, ai, ai, adoras que andas perdida, uma vez na vida, uma vez na vida. Diz que me queres uma vez na vida, uma vez na vida, uma vez na vida. Quando eu te agarro e te peço com carinho, dá cá um beijinho, dá cá um beijinho. Eu não faço força, mas insisto um bocadinho. Dá cá um beijinho, dá cá um beijinho. Um beijo na cara diz que é amizade. Pode ser mentira, pode ser verdade. Um beijo na boca tem outro sabor. Ai, tem. Quando nos é dado só com muito amor. Dá-me um beijo à portuguesa. Dá cá, não me faças pedir mais. Também pode ser uma francesa. Vou te dar uma francesa. E podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Ai, não. Vem cá, vem cá. São um bocadinho mais longos. E podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Um beijinho de meia hora. Olha a linda transmontana. E lindas que elas são. As da Beira também são lindas. Oh, oh, oh, lá, lá. Olha a transmontana. Não sei onde andarás neste momento, mas gostava de voltar a ver. Talvez terás um pouco de sofrimento. Também digo. Que eu sinto ao tentar te esquecer. De ti guardo apenas recordações, dos momentos mais felizes que passamos. Aqueles em que os nossos corações nos diziam tudo aquilo que choramos. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao luar. Cuidado com dos caranguejos. Que me davas tinha muito mais valor que duas mil palavras, mesmo ditas com amor. Oi, oi, oi, tu foste o meu primeiro amor. Oi, oi, oh sim, aquele que eu nunca esqueci. Oi, oi, oi, tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Não quero o teu amor, já não gosto mais de ti. Gosto eu? Já não quero o teu amor. Ai, quero, quero. Já não gosto mais de ti. Mentira. Nem me peças, por favor, vais sofrer como eu sofri. Nem me peças, por favor, vais sofrer como eu sofri. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. Ai, sim, sim, tu, tenho, meu tenho. Quarto, pois não te quero ver mais. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Por mim nada sentias, nem davas amor por mim. Ainda. Tu por mim nada sentias, nem davas amor por mim. Junto a mim tudo fingias, não volto a gostar de ti. Junto a mim tudo fingias, não volto a gostar de ti. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Bom dia, Montová, bom dia. Meu amor por ti morreu, já não tenho mais saudades. Meu amor por ti morreu, nada disso. Já não tenho mais saudades. Meu coração já esqueceu, só no veste a amizade. Saudades tenho muito. Meu coração já esqueceu, fica apenas a amizade. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Entre nós tudo acabou, nem me peças mais perdão. Entre nós tudo acabou, nem me peças mais perdão. Meu coração já chorou, não te dar meu coração. Meu coração já chorou, não te dar meu coração. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Já não tenho os teus retratos, falarei em ti nunca mais. De tudo do meu quarto, pois não te quero ver mais. Quero, quero, quero te ver. até já tenho saudade. Ai, ai, ai, ai, ai. E vamos lá com mais uma dedicatória. Esta é especial. É da parte de Filipe e Bernardo Vaz Fernandes, quando dedicar uma linda canção para os seus filhotes, Brayane e Joana, que já sintem saudades. Boa viagem para vós e muitos beijinhos para os teus filhotes. Beijinhos. Radio Penefama. Mariana. Não esqueço o que houve entre nós. Nossa história não terminou. É por isso que eu estou aqui sofrendo. Ainda lembro o teu beijar e os teus olhos da cor do mar. Vem amor e faz-me feliz. Bom dia, Suíça, bom dia para vós todos. Nem sequer respondes. Olha o telemóvel mil vezes sem fim. Porque foste embora, minha alma chora. Até nos meus sonhos eu chamo. Nosso amor não era ilusão. Mas tu foste e eu estou aqui perdido. Lembra ainda o teu sabor, o teu cheiro em nossos lençóis. Volta agora, pois estou pedindo. Mas eu não te encontro, nem sequer respondes. Olha o telemóvel mil vezes sem fim. Porque foste embora, minha alma chora. Até nos meus sonhos eu chamo por ti. Mariana, oh Mariana, és minha diva, rainha do mar. Mariana, oh Mariana, vem para os meus braços que eu quero te amar. Mariana. Por favor, que eu te engano. Por ti, meu amor, sabes que espero. Te amo e desde quando te vi, meu amor, eu por ti quase morri. Vou pedir a teu pai a tua mão, eu por ti dou a vida, meu amor. Tu e eu fazemos uma união, porque a vida sem ti não tem valor. Pai e tua mão, eu por ti dou a vida, meu amor. Tu e eu fazemos uma união, porque a vida sem ti não tem valor. Viver contigo quero nesta vida, seguir o que Deus tem para nos dar. Casarmos na capela da ermida, depois juntos vamos caminhar. Mais tarde me darás o barco de pombinhos. Vou pedir a teu pai a tua mão, eu por ti dou a vida, meu amor. Tu e eu fazemos uma união, porque a vida sem ti não tem valor. Vou pedir a teu pai a tua mão, eu por ti dou a vida, meu amor. Tu e eu fazemos uma união, porque a vida sem ti não tem valor. Mais tarde me darás os teus filhinhos, a viver em nosso lar como pombinhos. Vou pedir a teu pai a tua mão, eu por ti dou a vida, meu amor. Fazemos uma união, porque a vida sem ti não tem valor. Vou pedir a teu pai e tua mão, eu por ti dou a vida, meu amor. Tu e eu fazemos uma união, porque a vida sem ti não tem valor. Vou pedir a teu pai e tua mão, eu por ti dou a vida, meu amor. É um segredo culinário de família, veio da avó e passou para a minha tia. Ela ensinou-me e eu faço muito bem, melhor que a minha, de certeza que não. Tem festa no arraial. Uns querem uma sardinha, outros querem carapau. Mas na loja é uma fila todo dia. Só querem a minha pena e a pena da minha tia. A minha febre é boa, é a melhor de Portugal. Meu vizinho já disse que nunca comeu igual. O meu marido come e se abusa todo dia. Melhor que a minha era a febre da minha tia. A minha febre é boa, é a melhor de Portugal. Meu vizinho já disse que o meu marido come e se abusa todo dia. Melhor que a minha era a febre da minha tia. É um segredo culinário de família, veio da avó e passou para a minha tia. Ela ensinou-me e eu faço muito bem. Melhor que a minha, de certeza que não tem. No mês de agosto tem festa no arraial. Uns querem uma sardinha, outros querem carapau. Mas na loja é uma fila todo dia. Só querem a minha pena e a pedra da minha tia. A minha febre é boa, é a melhor de Portugal. Meu vizinho já disse que nunca comeu igual. O meu marido come tua terra pega na minha. Então não ouviste dizer que a terra dela é a melhor de Portugal? A terra dela pega na minha. É no mês de agosto que Portugal fica contente. Abre os braços e sorri para receber a nossa. Esta vai para todos os imigrantes que tenham boa viagem para as suas férias. E a sua família ver, para sentir o nosso cheiro, que os nossos gostos estão bem. Até a festa lá na aldeia ficam melhores como convém. Não chores, ó Lourenço, não chores. Ficas aqui com o coração tão triste. E bem fico. Vale mais uma boa companhia como a minha que muitas companhias. Ah, sim, sim, sim. Ah, Lourenço. Éramos todos gostosos para a companhia. Em boa companhia a gente fica. Ai, uma garrafa de pias, uma sardinhada. Maravilha! Durante o ano a vida não é igual. Falta a presença dos filhos. Ficamos com a boa música em companhia da Rádio Panaviano. Que mais creme. Mas tudo muda quando começam a chegar. Para sentir o nosso cheiro e os nossos gostos também. Até a festa lá da aldeia ficam melhores como convém. Não há verão sem chegar a Portugal. Os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal. Os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal. Os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão. Que bom, que bom. Que tenham boa viagem para irem e para o seu regresso. Não há verão sem chegar a Portugal. Os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal. Os imigrantes que regressam à sua terra natal. Sou camionista, sou chofer ali na Amaral. Viajo muito norte a sul de Portugal. Aqui há dias tive uma constipação. Fiquei danado da barriga, sempre de calções na mão. Sinto uma dor de barriga, salto do meu caminhão. Cai uma chuva intensa, eu com as calções na mão. Levantei-me de repente para não ficar molhado. Esbarro uma casca de banana, caí no chão, fiquei borrado. Mais um problema que tive que enfrentar. Todo borrado sem água para me lavar. Despi a roupa e com ela me limpei. Mesmo todo em pelota a viagem continuei. Sinto uma dor de barriga, salto do meu caminhão. Caiu uma chuva intensa, eu com as calças na mão. Levantei-me de repente para não ficar molhado. Esbarro uma casca de banana, caí no chão, fiquei borrado. Bom trabalho, bom trabalho. São coisas que acontecem. Segui viagem dentro do meu caminhão. Todos olhavam, eu parecia um figurão. Com isto tudo o pior aconteceu. Numa operação de stop e a polícia me prendeu. Sinto uma dor de barriga, salto do meu caminhão. Cai uma chuva intensa, eu com as calças na mão. Levantei-me de repente para não ficar molhado. Esbarro uma casca de banana, caí no chão, fiquei borrado. E então, meus amigos, como as férias estão chegando, então não esqueçam de visitar Magalhães, as suas festividades, no dia 2, 3, 4, 5 e 6. Destacando no dia 2, na quinta-feira, majestosa procissão de velas. Seguidamente, na sexta-feira, não esqueçam as caminhadas para as ruas da Magalhães, mas a marchar, vou marchar. E boa coragem para eles. Durante o dia a música variada, e não esqueçam os advertimentos do Fito e o Cepo, todos os dias das festividades. E à noite, fixou-se o conjunto de guiões para abrilhantar na noite de sexta-feira. E continuando no sábado, com a salva de morteiros e jogos populares, 5 equipas de futebol, torneio de fito e jogo no cepo. E à noite, com baile abrilhantado com Vieira Lopes. E continuando no domingo, de manhã, com uma salva de morteiros e música variada, não esquecendo às 17 horas, a majestosa procissão que percorrerá as ruas da Magalhães. E não esquecendo o sermão na Senhora da Ajuda em São Gonçalo. E à noite, o grupo folclore, ou seja, o conjunto Cardoso Som. E continuando até na segunda-feira com a música variada. E por volta das 3 horas e das 10 horas, a missa dos imigrantes na capela de São Gonçalo e Senhor da Ajuda. E à tarde, não esqueçam, é o melhor, o porco assado no espeto e a boa sardinhada. E até à noite, baile abrilhantado pelo conjunto Os Cada Casa. Portanto, não esqueçam de visitar Magalhães nos dias 2, 3, 4, 5 e 6, festas em honra de Santa Maria Madalena, São Gonçalo e Senhora da Ajuda. Divirtam-se, se puderem. Boa viagem a todos os imigrantes para ir às suas terras natal, para se divertir nas vossas festividades. E continuando então com as nossas dedicatórias, desta vez mais uma dedicatória da parte de Bernardete Vaz Fernandes, esta que quer dedicar uma linda música à sua afilhada Adriana e para nós aqui na rádio. Muito obrigado da parte que me toca. Obrigadinho. Vamos lá então ouvir a linda canção dedicada à nossa Adriana. Ai, as minhas férias no verão. Tiago Silva. Nos dias de primavera, em piscinas do Algarve. Nos dias de primavera, com um quarto à beira-mar, onde gozei minhas férias. Com um quarto à beira-mar, onde gozei minhas férias. Foi uma maravilha. Thank you.

mal se te acordei. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faça isso comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faça isso comigo, não. Você tem que me dar seu coração. O meu amor não posso esquecer. Sambar um dia vem sambar sofrer. A minha vida foi sempre assim, chorando mágoas que não têm fim. O meu amor não posso esquecer. Sambar um dia vem sambar sofrer. A minha vida foi sempre assim, chorando mágoas que não têm fim. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Ai, morena, deixa eu gostar de você. Boêmio, só te beber. Boêmio também tem querer. Ai, morena, deixa eu gostar de você. Boêmio, só te beber. Boêmio também tem querer. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Todo mundo no cinema tá gostando de você. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte beijou, beijou. Todo mundo no cinema tá gostando de você. Três coisas há nessa vida: saúde, dinheiro e amor. Quem viver essas três coisas pode dar graças a Deus. Três coisas há nessa vida: saúde, dinheiro e amor. Quem tiver essas três coisas pode dar graças a Deus. Quem tiver um amor que eu guarde, que eu guarde. A saúde e a família não atirem, não atirem. Quem tiver um amor que eu guarde, que eu guarde. A saúde e a família não atirem, não atirem. Três coisas há nessa vida: saúde, dinheiro e amor. Quem tiver essas três coisas pode dar graças a Deus. Três coisas há nessa vida: saúde, dinheiro e amor. Quem tiver essas três coisas pode dar graças a Deus. E a felicidade é sentir amor. Oh, oh, oh, oh. Eu vou atormentar. Seja lá quem for. Oh, oh, oh, oh. E a felicidade é sentir amor. Oh, oh, oh, oh. Eu vou atormentar. Seja lá quem for, e tudo graças ao amor e à felicidade. É sentir amor, oh, oh, oh, oh. Eu vou atormentar. Seja lá quem for, oh, oh, oh, oh. E à felicidade. É sentir amor, oh, oh, oh, oh. Eu vou atormentar. Seja lá quem for. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faça isso comigo, não.

tua alma reza para esquecer desventuras. Vai desfiando tristeza num rosário de amargura. Longe do céu, vai vivendo a recordar. Em Portugal. Ah, no seu querer, um só desejo final, poder morrer em que esta música foi dedicada da parte de Madalena. Esta é New York por seus familiares, sendo ela a esposa de Rui Borges. Sou homem sério e muito trabalhador, trabalho duro para a família sustentar. Todos os dias, esteja frio ou calor, lá ando eu sol a sol a trabalhar. Eu casei com a mais linda das donzelas, minha mulher na vida sempre me ajudou. Mas agora por causa das telenovelas, em minha casa tudo isso se alterou. Chego a casa e estourado, jantar está por fazer, pois minha querida mulher a novela está a ver. Todo dia é a mesma coisa, vou para a cama sem jantar, que depois desta novela outra já vai começar. Chego a casa e estourado, jantar está por fazer, pois minha querida mulher a novela está a ver. Todo dia é a mesma coisa, vou para a cama sem jantar, que depois desta novela outra já vai começar. Eu sou ao contrário, é minha mulher que trabalha e eu vejo novelas. Beijinho, minha linda. Eu confesso que não sei o que dizer, mas sei que não posso ficar sem fazer nada. Minha mulher tudo se está a esquecer, já não há cama, mesa nem roupa lavada. Este cenário assim não pode continuar, porque nós temos que pensar no amanhã. A meu ver as novelas deviam dar da meia-noite até às sete da manhã. Chego a casa e estourado, jantar está a fazer, pois minha querida mulher a novela está a ver. Todo dia é a mesma coisa, vou para a cama sem jantar, que depois desta novela outra já vai começar. Chego a casa e estourado, jantar está a fazer, pois minha querida mulher a novela está a ver. Todo dia é a mesma coisa, vou para a cama sem jantar, que depois desta novela outra já vai começar. We'll be right back.

música vai inteiramente dedicada para a nossa amiga Maria, que se encontra em Portugal. E para o seu pai, António Rego Ribeiro, no dia 3 de agosto, este lindo grupo, Chico e Suzy, estará a atuar em Guiães, Vila Real. Não me sai do pensamento, meu beijo, minha loucura, a saudade no momento, ai, tem uma beleza pura. Esta saudade eterna tem carinho e encanto. Vila Real, sou todo teu, e é por isso que te canto. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, tenho de ti, Vila Real. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, de como tu não há igual. E também para vós, Suzaninho, e também para vós, aí na Suíça. Belos artistas que cantam e encantam. Oh, Guiens, oh, terra linda, como tu não há igual. Muitas saudades no peito dessa minha terra natal. Esse rosto é tão bonito, e os imigrantes a chegar, com o senhor dos aflitos, vamos todos festejar. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, tenho de ti, Vila Real. Tenho muita pena, mas este ano não te vou visitar. Se achas que eu sou linda, dá-me um beijo. É para a nossa linda Boquica. Beijinho de Boquica. Nem o teu desejo, vou-te mostrar quem sou e o que é que eu faço. Timidez não te leva a nada, perdes-te a pensar. Eu sei que tu achas que eu sou linda? Dá-me um beijo, eu quero mais de ti. Dá-me um abraço, se achas que eu sou linda e teu desejo, vou-te mostrar quem sou e o que é que eu faço. Continuando com as nossas dedicatórias, desta vez para a Alemanha, para a nossa amiga Cláudia Monteiro. Com muito carinho que lhe oferece esta linda canção que vamos ter o prazer de escutar. É para ti, Cláudia. E para teu marido, Torcelinhos. Portugaise sur Radio Open FM. E é bem verdade, todos os domingos de manhã, das 9h30 às 13h30, sempre com a melhor música 100% portuguesa.

uma menina nova, diz ela logo apressada: por favor, amigo Zé, vamos pôr os pinos na estrada. Os carros passam e voltam na pitadela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e voltam na pitadela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e vão dando a pitadela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e vão dando a pitadela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Passam e vão dando a pitadela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e vão dando a pitadela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e vão dando a pitadela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Os carros passam e vão dando a pitadela, eu a pinar com ela, eu a pinar com ela. Olha, esta vai para Santa Ria da Percha. Vai para todos os portugaleses em Santa Ria da Percha. No Cubota, no Cubota. De lá de cima é um pequeno agricultor, para fazer as suas terras agora tem um trator. Tem um Cubota velhinho que nem tem ignição, e para pegar coitadinho já só pega de empurrão. É o seu braço direito no inverno e no verão, e de manhã bem cedinho para o campo vai o João. No Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, mas não assapes com força que ele está a ficar velhinho. No Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, mas não assapes com força que ele está a ficar velhinho. O trator, o que seria do João? Em tempos que não o tinha, fazia tudo à mão. Carregado até cima, para ele tanto lhe faz. Levanta, faz cavalinho, quando é carregado atrás. É a alegria dos rapazes, quando ele vai a passar. Todos dizem ao João, no Cubota devagar. No Cubota devagarinho, e no Cubota devagarinho, e no Cubota devagarinho, mas não assapes com a força que ele está. Dói, dói, dói. No Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, mas não assapes com força que ele está a ficar velhinho. Jorge Loureiro. Outro artista expansor da Rádio Panafiana. No Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, mas não assapes com força que ele está a ficar velhinho. No Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, sabes com a força que ele está a ficar velhinho. No Cubota devagarinho, ai! No Cubota devagarinho, no Cubota devagarinho, mas não me sabes com força que ele está a ficar velhinho. Atenção, comissões de festas, se tiverem preferência do artista, é ligarem para a Rádio Panafiam, que nós damos todos os contactos dos bons artistas portugueses que apoiam a Rádio Panafiam. Banda Lusa, Menina da Aldeia. Se tudo bom, tudo bom. te conheci criança, quando moravas na aldeia. Eras uma menina feia, de chinelinho nos pés. Menina linda, agora menina feia. Sempre despenteada, saia rasgada na traseira. O dia inteiro abanando a peneira, na colheita do café. Rompia, estava a sardinha a querer subir e de andar de dar. Queria tanto ser o teu primeiro namorado, o teu eterno apaixonado, cheio de amor e fé. Na aldeia, ai que me dera se eu pudesse agora voltar de novo da escola e contigo novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho escondia-te a sacola só para te ver chorar. Querias ficar tão bonita, já não usas o vestido de chita, nem sandália de amarrar. É sempre bonita. Lindas curvas na cintura. Bom dia, Palibera, bom dia. Escultura. Bom dia para essas meninas e esse menino. Corpinho de sereia, num encanto de mulher. Queria tanto ser o teu primeiro namorado, o teu eterno apaixonado, cheio de amor e fé. Menina da aldeia, ai que me dera se eu pudesse agora voltar de novo ao tempinho da escola e contigo novamente estudar. Menina da aldeia, lembro-me ainda como se fosse agora. Eu no caminho escondia-te a sacola só para te ver chorar. Que linda música! Bom dia, Paulo Ibera, bom dia, Dona Ana, vocês escrevem e a gente responde-os em direto. E continuando com as nossas dedicatórias, desta vez, mais uma para Ludares Vila Real, para a nossa Senhora Eduardo, Dona Graciete e Andreia, da parte da sua irmã e seu cunhado e seus filhos, que oferecem esta linda canção para todos vocês aí em Ludares Vila Real. Vamos ensinar a mil a fazer a caldeirada. Escutem com atenção, pois isto não custa nada. Escutem com atenção, pois isto não custa nada. Leva batata safira, arranha sopitainha. Ah, pois é, está na hora de fazer a sopa. A puxar a pinguinha. Lá em Portugal, é. Leva buirós do rio, que não podia faltar. E depois cantas o fado, para a festa continuar. E depois cantas o fado, para a festa continuar. Caldeirada portuguesa, é um prato de final. Pois é dos melhores pinhões que se comem em Portugal. Caldeirada portuguesa, é um prato

paixão. Tu nunca lutaste, que desilusão. Dizias que eu só pensava em mim, mas tinhas alguém para te seduzir. Já sei a verdade, não me enganas mais. Se gostas mais dela, meu querido, então vai. Ai, eu não me importo, te juro que não. Mesmo que magoe o meu coração, tu já tens outra. Sejas feliz, parabéns para ti, parabéns para ti. Se tu já tens outra, eu digo-te assim, parabéns para ti, parabéns para ti. Se tu já tens outra, que sejas feliz, parabéns para ti, parabéns para ti. Se tu já tens outra, eu digo-te assim, parabéns para ti, parabéns para ti. Se tu já tens outra, que sejas feliz, parabéns para ti, parabéns para ti. Se tu já tens outra, eu digo-te assim, parabéns para ti, parabéns para ti. Esta canção é extremamente dedicada para Paulo Ibera em Montobá e seus pais, e também para Dona Carminda em Portugal. Portanto, para vocês, olha que linda canção. Minhas loiras são bonitas e conquistam qualquer um. Bom apetite, Silvia, bom apetite. E obrigada pela companhia. Prendi o meu olhar, a cara tens que ser minha. Bonequita linda, linda, não te vou deixar sozinha. Boneca loira, meu bem, quando olhas para mim, brilham teus lindos olhos azuis que me deixam preso a ti. Boneca loira, que bom estar ao pé de ti. És a mais bela mulher que eu vi e que um dia conheci. Boneca loira, meu bem, quando olhas para mim, brilham teus lindos olhos azuis que me deixam preso a ti. Boneca loira, que bom, que vou estar ao pé de ti. És a mais bela mulher que eu vi e que um dia conheci. Deixa-me ficar contigo, não te vás embora, não. Bonequita linda, linda, roubaste o meu coração. Eu prendi o meu olhar, agora tens que ser minha. Bonequita linda, linda, não te vou deixar sozinha. Boneca loira, meu bem, quando olhas para mim, brilham teus lindos olhos azuis que me deixam preso a ti. Boneca loira, que bom, vou estar ao pé de ti. És a mais bela mulher que eu vi e que um dia até abre mais a partir. Boneca loira, meu bem, quando olhas para mim, brilham teus lindos olhos azuis que me deixam preso a ti. Boneca loira, que bom, que vou estar ao pé de ti. És a mais bela mulher que eu vi e que um dia conheci. Por uma fui conquistado, não a deixo para mais nenhum. Eu prendi o meu olhar, agora tens que ser minha. Bonequita linda, linda, não te vou deixar. chá sozinha. Boneca loira me vem, quando olhas para mim, brilham teus lindos olhos azuis que me deixam preso a ti. Boneca loira, que bom, que vou estar ao pé de ti. És a mais bela mulher que eu vi e que um dia conheci. Continuando com as nossas dedicatórias, desta vez para toda a minha família em Clermont-Ferrand, e umas rápidas melhoras para o meu menino Remy. Rápidas melhoras. E também não esquecendo que esta canção também é inteiramente dedicada para o nosso amigo Manuele e Maria Lídia, suas filhas e suas netinhas, Alberto e Sara e sua filha, e seu netinho e seu genro. Portanto, para vocês, uma linda canção que a Rádio Pan FM vai transmitir. Puxa aí! As nossas terras em festa, Portugal em romarias. Vamos comer e beber, que a vida são dois dias. Até à próxima, se Deus quiser. Um grande abraço deste grupo musical do Manuel Brás. Muito obrigado. E continuando com as nossas dedicatórias, esta para um agradecimento ao nosso amigo Alfredo pela boa feijoada que fez ontem. Muito obrigado, Alfredo. E para a Fátima, olha que linda canção vos foi escolhida. A Maria e o Manel na festa da Romaria comeram uma feijoada e então foi só alegria. O Manel bebia vinho e a Maria a enfardar, encheram tanto a barriga e puseram-se a peidar. Viva o feijão e a feijoada, cuidado com os foguetes, cuidado com a descarga. Viva o feijão e a feijoada. Cuidado com os foguetes, cuidado com a descarga. Boa! A tocar a serenata no meio da multidão, a Maria e o Manel só com o gás do feijão. A festa estava animada, tantos foguetes no ar, que havia de haver alguém que a viesse estragar. Viva o feijão e a feijoada, cuidado com os foguetes, cuidado com a descarga. Viva o feijão e a feijoada, cuidado com os foguetes, cuidado com a descarga. Silencioso que a Maria então larga, para acabar com a festa, foi tão grande essa descarga. Não há festa mais castiça quando é tocada a feijão, pois anima toda a malta e alivia o garrafão. Viva o feijão e a feijoada, cuidado com os foguetes, cuidado com a descarga. Viva o feijão e a feijoada, cuidado com os foguetes, cuidado com a descarga. Não podes agir comigo comigo assim. Não fujas, não fujas de parar. Pois é só assim que te posso. Não fujo, não. Para ver essa formosura, eu fui lá pedir um beijo e me deste dois então. Fico morto de desejo, o meu pobre coração. Quero mais um beijo, só quero mais um, para matar o desejo, para matar o jejum. Quero mais um beijo, só quero mais um, para matar o desejo, para matar o jejum. Ao céu bem sei que me levas, cada vez com teu beijar. É tão doce, agora vou-te contar. Não sei se foi o destino, mas já não me importo não. Quero só mais um beijinho, para acender minha paixão. Quero mais um beijo, só quero mais um, para matar o desejo, para matar o jejum. Quero mais um beijo, só quero mais um, para matar o desejo, para matar o jejum. Petit coucou à Anabela e Oliveira dos 60, que só é que nos vamos já, tá? Quero mais um beijo. Estou lotada, que não. Para matar o desejo, para matar o jejum. Quero mais um beijo, só quero mais um. Para matar o desejo. Dois ou oito dias aqui connosco. Quero mais um beijo. Se Deus quiser. Mais um. Para matar o desejo, para matar o jejum. Quero mais um beijo, só quero mais um. Para matar o desejo, para matar o jejum. Esta canção é por Bernadette Vaz Fernandes e Filipe, que tenham uma boa viagem à entrada de Portugal. Entrada de França. Entrada de França. A entrada de Portugal para a França. Boa viagem, meus amores, boa viagem. Ao teu lado, para mim é uma alegria. E um dia casar contigo, desejo tanto esse dia. És linda e és princesa, és tudo o que um homem quer. Por ti eu vou lutar sempre, farei de ti minha mulher. Meu amor, és tudo para mim, és a melhor. Te quero assim.

toca e dança. Toca e dança e baila e o que cheira. Agora vou eu fazer uma dedicatória. É para todas as senhoras. Para todas as senhoras que estão a ouvir a Rádio Open FM. E especialmente para a nossa colega Maria que está em Portugal. Boa, amigo. Olha, ó Maria. Ela está bem a gostar. Ah, vai, vai. Ó, começa já, ó Maria. Pois é, os ganda malucos também sabem cantar kizomba. Não é só os outros, não. É kizomba. Bem o Kim e bem o Zumba. Delas, pulgas e carraças, é só moscas e mosquitos, já nem sei o que faça. Hoje vou para o quintal plantar os meus tomates. Auê! Para o quintal da Conceição, isto é sempre assim. Quando chega o verão, fico aflito. Ai, aflito! No chão, até nos tomates, as pulgas vão parar. Vou pedir ação para me vir ajudar. E agora coça, coça, tu não tenhas medo. E agora coça, coça, os tomates ao Alfredo. E agora coça, coça, tu não tenhas medo. E agora coça, coça, os tomates ao Alfredo. Ai, dá, ai que estou aqui, gente, com chão. E ninguém mesmo aqui cortar isto. E eu não sei o que fazer. Que isto assim são umas dores insuportáveis, senhora. Agora é a altura delas, pulgas e carraças, é só moscas e mosquitos, já nem sei o que faça. Hoje vou para o quintal plantar os meus tomates. Auê! Para o quintal da Conceição, isto é sempre assim. Quando chega o verão, fico aflito, cheio de cobichão. Até nos tomates as pulgas vão parar. Vou pedir ação para me vir ajudar. Ai ué, ai ué do roça, roça. Ai. Tu não tenhas medo. E agora coça, coça, os tomates ao Alfredo. E agora coça, coça, tu não tenhas medo. E agora coça, coça, os tomates ao Alfredo. Ai, coça, coça. Eu estou aqui com uma comissão. Olha, eu coço com a direita, isto aqui alivia, mas depois vou puxar com a esquerda. É lá. Isto com a esquerda até parece que é diferente. Ai, que sabor. E agora coça, coça, tu não tenhas medo. E agora coça, coça, os tomates ao Alfredo. E agora coça, coça, tu não tenhas medo. E agora coça, coça, os tomates ao Alfredo. Liberta da papaya. Aí. Coça, coça, esfrega, esfrega. E agora coça, coça, tu não tenhas medo. E agora coça, coça, os tomates ao Alfredo. Liberada da papaya. E agora, e agora, e agora, uma linda dedicatória que vem do Ben Sancatrová e da Jacqueline para o meu amigo aqui que está ao meu lado à direita, Senhor Lourenço. Ele pediu-me uma música. Vou passar uma música para o meu amigo aqui, Lourenço. Muito obrigado. Merci, Benoit. Merci, Benoit, Jacqueline. Oh, eu sei que ele gosta. Oh, é para ele, então. Vamos lá, então. Je pas mis la vraie, parce que senão ele ali pleurei, hein? Tony Carrera! O sabor a ti! Thank you. Bom dia, Suzaninha. Bom dia para ir para a Suíça. Peço que faça bom. É que é um solzinho tão quentinho. E a ver do teu olhar, eu agora me esqueci. Tuas palavras já são palavras ao vento. E o teu jeito de amar hoje não passa por mim. Mas não passou, o feitiço não passou. Pois não se foi o veneno do teu amor. Este sabor a ti não sai da minha boca. O sabor a ti ainda me provoca e me põe assim, pronto a amar-te de novo. Sabor a ti, viva na minha cama. Sabor a ti, ainda assim me chama e me põe assim, pronto a morrer no teu fogo e no sabor do teu corpo. A tua imagem já saiu da minha vida e o rosto que eu amei eu consegui transformar numa miragem que não me faz qualquer ferida. E a dor de amor tão bem acabou por me cansar. Mas não passou, o feitiço não passou. Então, mano, se passasse para cá o cheiro, mandei o cheiro. Tirai-me esses pratos da frente que nos vai meter. A é punição. Não sai da minha boca. De sabor a ti. Ainda me provoca e me põe assim. Pronto a amar-te de novo. Este sabor a ti. E vai da minha cama. O sabor a ti. Ainda assim te chama. Esta gente põe-nos a fotografia destes pratos aqui à nossa frente, tão bons, até nos fazem criar água na boca, dá-nos alguma aflição e ainda partimos do ordinador e entramos por para dentro. Este sabor a ti não sai da minha boca. Este sabor a ti ainda me provoca e me põe assim. Também diz, ainda nos provoca, ainda fazem assim. Este sabor a ti invade a minha cama. Faz a bem pouco da miséria. Ainda assim de bom apetite, humanos, para vocês. Assim, pronto a morrer no teu fogo. A gente também não tem fogo. A música enche a barriga. E continuando com as nossas dedicatórias, esta vai direitinha para a Suíça, para o nosso Chico e Suze, para ir principalmente para a Suzaninha, com muitos beijinhos. Força aí, meu! Quem quiser ver estes grandes artistas no dia 3 em Guiães atuar nas grandes festividades em honra aos nossos seus aflitos em Santa Maria de Guiães. E fiquei ali perdida, mas só tu não viste que és toda a minha vida. Com o teu abraço e com sentimento, o meu coração não mais parou por um momento. Com os teus lábios meigos, pudeste-me louca. E com o sabor do beijar a tua boca. Dá-me mais que zomba, amor. Dança agarradinha a mim. Dá-me mais que zomba. Dá-me mais que zomba. Dá-me mais que zomba, amor.

ela quer, quer um beijinho meu. Ela quer, quer, mas não quero eu. Ela quer, quer, quer ficar louca se eu lhe der um beijinho na boca. Ela quer, quer um beijinho meu. Ela quer, quer, mas não quero eu. Ela quer, quer, quer ficar louca se eu lhe der um beijinho na boca. Ando sempre a fugir dela. Ai! Aparece em todo lado, sempre a pedir beijinhos. Estou a ficar cansado. Vou até mudar de rua. Não a posso encarar. Não quero, não quero mesmo eu essa mulher beijar. Ela quer, quer, mas não quero eu. Ela quer, quer, mas não quero eu. Ela quer, quer, quer ficar louca se eu lhe der um beijinho na boca. Ela quer, quer, um beijinho meu. Ela quer, quer, mas não quero eu. Ela quer, quer, quer ficar louca se eu lhe der um beijinho na boca. Meu. Eu dou-te um descanso viés, minha Maria, eu dou-te um. Ela quer, quer. Anda depressa, não te demores, se eu lhe der um beijinho na boca. Ela quer, quer. Um beijinho meu. Ela quer, quer, mas não quero eu. Ela quer, quer. Quer ficar louca se eu lhe der um beijinho na boca. Um beijinho meu. Ela quer, quer. Mas não quero eu. Quem te dera que quero, assim. Quero, quero, quero, quero, quero. Quero muitos beijinhos, eu gosto muito de beijinhos. Sou muito beijoqueiro. Mas tanto são bons. Tanto são bem dados. Bem dados, sim. Sim, são boas. E de vontade. Ah, pois é, mulher. E continuando com as nossas dedicatórias, esta vai para toda a família Fernandes Teixeira. E não esquecendo, Paulo Fernandes, esta vem da parte do seu irmão José Carlos Fernandes. E não esquecendo, para a Alemanha, para o nosso amigo José Fernandes Gonçalves e família. Portanto, para vocês, olha uma linda canção que vos foi dedicada. Não me deixo enganar pelo coração. Eu só quero que me quer só por querer. Um amor que não passa de paixão. Quero ser para sempre namorado. Pois casar agora já não é chique. Ai meu amor, estou por ti apaixonado. Tenho saudades de fazer o triqui-triqui. Eu quero triqui-triqui. Eu quero um triqui-triqui. Eu quero um triqui-triqui. Vem, vem cá. Eu quero um nhanhá. Eu quero um triqui-triqui. Eu quero um triqui-triqui. Eu quero um triqui-triqui. Vem, vem cá. Eu quero um nhanhá. Gosto

tradição. É sardinha no pão, o vinho da região. É o sol para a fogueira como uma... Obrigado, la vice-presidente amical. Bom dia, merci a tous, j'ai pu de voir. Elas não matam, mas dói a cabeça. Ah, pois dói a cabeça, olha, e é pelo sol a sardinha no pão. E depois aquele pias, uia! Vamos lá ver, meus amigos, que nossa, mais 10 minutinhos. E peço desculpa por não atender todos os pedidos, não pode ser tudo uma vez. Domingo a mais para vocês. Que está a dar que falar. Ele faz um bom espetáculo, mas ele não sabe tocar. Vai cantando e dançando e quer tocar a lambada. Faz que toca, mas não toca, mas que grande palhaçada. É um grande gabarola, um artista do vivir. Ali não há engano, a malta toda aplaudiu. Era tudo em playback, mas o povo não descobriu. Não precisou estudar, ele já nasceu ensinado. A carapuça só serve a quem a quer enfiar. Não vale a pena fingir, ninguém se vai irritar. Fiz isto na brincadeira, falo a sério a brincar. Vamos os dois para... assim, amigos ouvintes, vamos lá aproveitar os poucos momentos que já nos restam da vossa música 100% portuguesa. Aproveitem, é sempre assim na vossa Rádio Pan FM, com a melhor música 100% portuguesa. Este é para vos fazer companhia todas as manhãs de domingo, das 9h30 às 13h30, sempre com a melhor vontade, com todos vós e carinho. Ela se vê por cena. É domingo que vem a mais. E pedimos desculpa por não se fazermos todos os pedidos, mas domingo a mais. Temos muitos domingos para frente. Muito obrigado a Anabela e Micael do Suassante, a Fernanda 45, Bana Seca através da Clina, Baltazar e Má. Muito obrigado a todos por estarem na nossa companhia no chat. Muito obrigadinhos. Vai ser a minha vida. E não esquecendo o meu sobrinho Rui Borges, para ti também, com muitos beijinhos. Muitos beijinhos também para a Suíça, para a Alemanha, para vocês todos que nos fizeram companhia. E para Portugal, para a Magalhães, que estão lá uns ouvintes em direto connosco. Beijos e abraços para todos. E não esqueçam, comissões de festas, se desejarem um artista para as vossas festividades, contactem a Rádio Pan FM. Este é sempre ao vosso dispor para vos dar todos os contactos de bons artistas que cantam e encantam. Coração, ai, se tu soubesses quanto eu gostei de ti. Tiveste acordada, não disseste nada, balandra. Deixa-te vir que nós cá conversamos. Ai, coração, Maria, Maria, não adianta mais querer voltar. Anda na praia. Hoje, quando vier aquela bem bronzeadinha, eu não vejo a hora de te ver chorar o amor com quem ama só. Cuidado com o regime, é agora com as cerejas e com as uvas. Coração, lembras quando eu te pedia para tu não ires? Está no a vir aquela muita fruta agora? Oh, ilusão. Há marmelas. Há marmelas e marmeladas. E acreditar na vida é até sorrir. Ai, coração, nunca imaginei que um dia tu fosses embora. E muito obrigada a Filipe Bernardete, que vem de viagem para a sua casa, para aqui para a França, e vieram sempre na nossa companhia. Muito obrigadinhos para vós e boa continuação de uma boa viagem. Pode chorar que já não adianta, não estou mais a fim. É para não vos podermos fazer companhia até à vossa entrada. Mas a vida é assim. Não estou mais a fim. Pode chorar, já não é. adianta, já não estou mais aqui. Vais embarcar, vais também para a praia da batata. Nunca imaginei que um dia tu fosses embora. Chorei muito esperando. E assim, amigos, espero que tivessem passado um bom domingo na nossa companhia, ao som das nossas músicas, que a gente tenta fazer a vontade a todos. Mas às vezes nem se pode fazer, são muitos pedidos. Portanto, para todos, espero que tivessem passado um bom domingo na nossa companhia. Beijos e abraços a todos e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Aqui nos despedimos os vossos amigos Lourenço e Belarmino, ou seja, o nosso amigo DJ Belar, que está aqui, coitado, cheio de sono. Fizemos quase uma direta para vos virmos fazer companhia com as boas, todos os domingos de manhã. Portanto, para todos, beijos e abraços e uma boa continuação. E até a semana. Até a semana, se Deus quiser, das 9h30 às 13h30, depois de uma boa noite de fogo de artifício do 14 de julho. E quem sair, que se ponha na sombra. Ah, quem sair, que vá, que se ponha na sombra, que o dia está quentinho, pode assar uma boa sardinha. Que cadeira. Agora não. Não, agora já comemos, não. Que chega. Agora não, já chega. Já chega, não começa que sair. Pronto, meus amigos, bom domingo a todos, beijos e abraços. A la semana próxima, tchau, tchau. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Muerde para aquí, muerde para allá. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita. Dame tu cosita. Ay, toma. Cosita. Dame tu cosita. Ay, toma. Dámela, dámela bien rica. Vámonos pa' acá pa' la esquinita. Ok, dámela que está bien bonita. Mamacita. Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bam bam y grita. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Vous écoutez Radio Open FM.